é o terror na fita pra chocar. A verdade sem cortar, ele te quer calar. Voz do morador de rua que sonha com uma casa, do mano que tá preso mesmo com a cadeia apagada. A menina que tem fome, faz ponto na rua, da tia que traz na pele. Marca da vida dura, personagem dessa história, de dor e agonia que aprisiona nosso sonho. Tira nossa conquista, com ferro na cintura ou com microfone na mão. Representa a ameaça pro herdeiro da mansão. Minha rima, meu veneno, minha cara te assusta. Então cuzão, trava teu astra quando me trombar na rua. Pistola engatilhada, é ferro quente na tua cara. Teu whisky Johnny Walker, um dos, vira fumaça no cativeiro amordaçado. Sente minha maldade, mesmo com resgate pago, eu te entrego em várias partes. Vai playboy ligar os porco, liga GRT. Vai disco 90, manda os homens me prender. Nem agindo dessa forma, conseguiram me impedir. Ferir minha bala, a revolução está por vir. Os guerrilheiros tão de pé, com fé. Nós segue em frente, desviando dos espinhos. Em prol de nossa gente, mas explica sanguear. Como ter calma é foda. Olhar pra tela e ver político vomitar um monte de bosta. Raça do caralho que fode a população, que tira o rango da mesa pra comprar bela mansão. Investe na sua puta, diamante conversível. E o meu povo passa fome. Maldito povo rico que fabrica a miséria, que gera violência no qual olham pra cá. E só nos taxa como problema. Só olha quando o gueto mete os canos e vão cobrar. Quando o terror entra em cena, os gado pede é pra parar. A verdade é sem corte, a quadrilha tá formada. Terror, periférica, ação revolucionária. Família Zona Oeste, o grito da periferia. Da voz ou no calibre, o terror da classe rica. A verdade é sem corte, a quadrilha tá formada. Terror, periférica, ação revolucionária. Família Zona Oeste, o grito da periferia. Na voz ou no calibre, é o terror da classe rica. Não adianta chorar, gritar, pedir por socorro, pois ninguém vai te ouvir. No morro, colado o morro, teu Rolex, tua grana e tuas prata de baile. É só o que me interessa, tua vida é um detalhe. Abre o olho, cuzão, que pra morrer basta tá vivo. Pois tua cara estourada no gueto gera um sorriso. Sorriso do irmão que você humilhou, zoou, abusou, agora pô, te matou. Não reage, putão, vê se fica pianinho. Senão com toda tua riqueza ainda vai morrer sozinho. Não adianta chorar, implorar perdão aos meus pés, que mesmo assim te corta a cabeça e mando de Sedex 10. Sente a fúria, o veneno do monstro que vocês criaram. A rima agressiva que faz o boy ficar assustado, que pra blindar o carro anda de vidro fechado. Se isola do terror que eles mesmo fabricaram. Guerrilheiro anti-governo, anti-polícia, anti-racista, levantando a bandeira do gueto. Foda-se a classe rica, armada até os dentes, de ideia e raciocínio, questionando, reivindicando, brigando. Se for preciso, meter as caras, eu vou meter. Lutar pelos meus manos, se libertando da algema do poder norte-americano, que fode minha gente, tira a paz mundial. Invade e massacra país pra mostrar que é o tal. Eu sou terror, veneno, bate forte no teu rádio. Te convocar pra guerra, luta contra esses otários. Na quadrada ou na palavra, pela melhoria do agente que quer sorrir, apesar de ser sofrida. Foda-se, vaca rica, vai pro inferno com seu iate, enfia no cu. Tua sauna, teu whisky, balantar, meu sigo na trilha da guerrilha. Sempre do lado certo, mais um pavio aceso do terror periférico. A verdade é sem corte, a quadrilha tá formada. Terror, periférica, ação revolucionária. Família Zona Oeste, o grito da periferia. Da voz ou no calibre, o terror da classe rica. A verdade é sem corte, a quadrilha tá formada. Terror, periférica, ação revolucionária. Família Zona Oeste, é o grito da periferia. Na voz ou no calibre, é o terror da classe rica. Dentro desse clima de horror, dor, tensão. Periférico, terror, ladrão, conspiração, ambição. Vai vendo, puro veneno essa aqui. Conspiração, mó castelo, mó indício. E aí, semente da dor, pra mãe que chora só. É, o que o Brasil plantou, infelizmente virou pó, B.O. Só mais um número na estatística pro sistema. No DVC taxado, rotulado, outro problema. É autópsia, necrotério, velório, cemitério. Ao jogo sobrevivo, guerrilhando no inferno. Anjo de Lúcifer soprou, tira, mata o playboy. Se transforma em assassino, quem devia ser o herói? Segurança que não tem, população vive assustada. GRT a sigla, a peste, a praga. A morte que veio da doce de um filho da puta de fada marrom. Um salve pro Cidade Nova, afinado neném, tu tá sangue bom. Suburbana é a guerra, velho e trágica é o final. Homem da lei, justiceiro, seu critério puro mal. Faz você seu vingador, de oprimido a opressor. Na selva de concreto ou no mundo, um puro terror. Sente a dor, sangue escorre no barro ou no asfalto. A deprimente cena de não ter nada no prato. E no retrato do descaso, o fato é complicado. Ação ter reação e a consequência é o disparo. De uma 357 tipo Magno no seu crânio. Na febre, na neurose, antirracista, desumano, engravatado. Filho da puta, que o meu povo não ajuda. Não olha pros barracos, despreza os moleque na rua. As panelinha malabarista, essa arrisquei meia pista. No farol da cidade, conquistando as moedinhas. Entre a glória, a marcha fúnebre, entre a cruz e a espada. O pente carregado até a boca na tua cara. Lamentável vai ser o fato, né? Boy arrombado, não acredita em Deus ateu. Reza pro diabo, pede logo pra eu te matar e acabar com essa tortura. Caixão encomendado, teu seguro tá em dia. Deixa tudo pra vadia. O enterro vai ser decente, de luto toda chique e frágil. Dando pro amante e pro herdeiro perceber. Vale não ser igual a você. Na mira do ladrão que mata pro filho comer. Não morrer de fome de frio, puta que o pariu. Veneno destilado pelo ódio, a mente a mil. O sistema sobrevive faz tempo da nossa desgraça. Nos induzindo ao crime, a baixa estima e a cachaça. Vejo o bar como é que está. Esquina movimentada, família destruída, ó, com a droga liberada. Rotulada legalizada pra pôr fim na adolescência. Pra alterar a pobreza, estourando a violência. Inocência, sai criança. Fora isso, ódio e morte, pilantragem com codilagem aqui. Sobrevive os fortes, a verdade é sem corte. A quadrilha tá formada, manchete do jornal foi escrito com sangue da quebrada. A verdade é sem corte, a quadrilha tá formada. Derrubou periférica, ação revolucionária. Família Zona Oeste, o grito da periferia. Na voz ou no calibre, é o terror da classe rica. A verdade é sem corte, a quadrilha tá formada. Derrubou periférica, ação revolucionária. Família Zona Oeste, o grito da periferia. Na voz ou no calibre, é o terror da classe rica.